cosa que quería de algún modo puesto para mi mente. Botão 3601, está autorizado para receber estacionamento, chamou para um táxi. Manataxi, está 3601. Controle, gol 187, decolou. Voo 1817, contato radar, para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 360, 1817. 7, controle 1, no 9, decimal 8. Autonomia de 4 horas, 2 até na galera. Botão 3601, está autorizado o táxi a parte 1, taxiway Índia. Espera do Nozaro, chamada torre 1-1895, ajuste Nozaro 1-1. Por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Bom, autorizado pelo parque principal Índia, ponto espera 1295, número de passageiros é pessoas a bordo, 178. Gente, 178, grata, bom voo. 1817, chamo centro Recife, 125-1. 1251, é isso? Afirmativo, 1251. 251, graças. Torre Salvador, tá 3601. Prossiga, senhor. Pode esperar pronto. 3601 autorizado a alinhar e decolar pista 0, vento de 1 0 graus com 08 nós. Ali decola para 3601. 6601, decolador 59, chama agora o controle salvador, frequência 119.8, senhor, bom voo. 119.6, correto? 119.6. TAN 3601. TAN 3601, contato radar, soltando nível 3.60, da Eoleda Bridge. Presente o TAN 360, pode voar. Bridge. Vou direto Leda. Direto Leda, TAN 360. Recife solicitou que subisse restrito ao nível 320. 320, TAN 3601. Pode voar direto, bridge? O TAN 3601 somente com Recife. Ok. 3601, chamo Centro Recife, 1251. 251, confirme? Afirmativo, 1251. Grato, até a próxima. Paulo Salvador, bom dia. 6210 com informação Delta. Autorização para Guarulhos, 23-60. Sané 6251, nós estamos autorizados Guarulhos, nível de voo 360. Até colado no zero com a curva direita na saída da Euleta Bridge via Ampezulu 16. Após Belo Horizonte, após 3 e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5017. Autorizado então, Guarulhos, 360. Da 0 curva direita, 6 da Anel, 2 da Anel, 2 da Anel, 6 da Anel, 3 de rota. Controle de saída 119.8, trânsito 0 7 6 2 5 1, no transponder 5017, chama pronto para o estiver estacionamento 0 7. Salvador. Ryanair via 8179. Copiado, no móvel aprovado, chame táxi 6251. Aprovado, camarada. novo, Salvador, Rio de Janeiro. Índia, contato, bordo. Ao Serna Galeão. Serena 251, está autorizado a táxi Apache 1 Taxi Índia. Mantiver no 0, chamar a torre 118 do 195, ajuste a altímetro 011. Apenas confirmando 128 a bordo. Afirmo, a bordo, e táxi Apache 1 Índia. Espera, 295, Bolsonaro, 6251, grata, bom voo. Salvador, bom dia, o Xanair 621, pronto no ponto de espera da 10. 6251, bom dia, me chame quando pronto para decolagem, senhor. Já está pronto para decolagem. O Xanair 6251, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento de 1 no 0, grau 08 nós. E de alinhamento e decolagem, então no 0, o Xanair 6251. 6251, decolar 241, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. 6251, obrigado, até a volta. Controle Salvador, bom dia, o Xanair 6251, passando 1400, Nadael. O Xanair 6251, contato radar, sou para o nível jogo 360, saída da El Leda. 360 da El Leda, o Xanair 6251.